9-3-1-3, boa noite, essa identificação autorizada, bom. Desce 2 mil pés, com 1014, reporte localizador. Senhora bom, que reporte na localizadora, 14. Mais uns 2 ou 3 minutos aí, ok? O azul tá fazendo pushback, o outro lá vai entrar e aí ele está taxiando, o show inicia, ok? Lipe no solo aos 10, livre à direita, táxi alfa, quilo, parte 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, 35, 5, pode iniciar o táxi lentamente, até próximo aqui ao azul que está na faixa central do, de frente ao portão 3 e 4, e vai segui-lo assim que ele iniciar o táxi, ok? Afirmativo, conforme a orientação, agora já está sendo liberada da Índia, pode ingressar à direita, portão 1. Salvador, azul 4209, tem 102 a bordo, 3 alterna Galeão, ponto para o carro. Está autorizado, táxi à direita, ponto de espera, chama, pronto para decolagem, com a 209. Direita, ponto de espera, pronto para decolagem. 3305, segue a aeronave da Azul e chame pronto para decolagem no ponto de espera. Chama, ponto de espera, 45, sorry. E passando agora aí, uma aeronave da Azul e uma da TAM. Assim que o TAM passar, livre, puxa, me táxi. Em coordenação, 0-4. 4209. Autorizado, alinhar e decolar, 120 graus, 109, 4209. Alinhar e decolar, 109, 4209. Telefone 3305. Observa a corrida da aeronave da Azul, na cabeceira, após ela ali mantém. Após ali mantém. A 209, decola azul no meio, controle 1935. 1935, grato, bom trabalho, bom término. Igualmente. Controle de Salvador, cordial boa noite, azul 4209, decolou. Azul 4209, boa noite, contato radar, virou 360, direto Leda. 360, direto Leda, azul 4209. .305, decola 17, controle 1935. 1935, boa noite. Controle, boa noite, Tena 3305. 3305, boa noite, contato radar, virou 330, Sarapuca. 330, Puca. Alternado, Galeão. Filho táxi até o ponto de espera, champão para decolar. Filho táxi, acusa para decolar. 1904. 1-2-0-6-4. Autorizado, alinhar e decolar, 1-2-0 graus, 8 nós. Viva, alinhar e decolar, 1-2-0-6-4. Na 6313, uma torre no 8612, no pouso. Meia boa. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, com 1074, boa noite. 1074, boa noite, contato radar, virou 360, sai da voz. Gente, 6313, 1 3, 1 milha de Libra. Ciente avistado, cheque o trem de pouso, vento 120 graus, 129, 6303. Pouso, pista 10, trem Dado voo direto a Aracaju, decola da 1-0, curva esquerda, na saída Fuca, Jamo e depois voa para Aracaju. Aciona 5-0-3-0 e o controle é 1935. E o nosso mal transponda? 5-0-3-0. Aracaju, decolando da cabeceira 190. Primeira curva esquerda, saída da pista, transição Lima, depois direto para Aracaju. Transponda 5030, controle 1935, continua na 224. Correto, chão para acionar. Continua na 224. com 074 foi recebido mantendo a saída. Ciente, mantendo o perfil da saída. 13, arremeta em frente 2 mil pés, é, faz chuva agora que iniciou imediato? Afirma. Ah, ok. Ciente, 2 mil chama o controle 1935. 1935, beleza. Controle, Oxina 6313. Para o controle. Oxina 6313. Atinge, mantém 2 mil pés. A sua viatura agora curve à esquerda para a 340, voa no máximo 8 minutos na torre. Esquerda 340, 6313. Estamos confirmando 8 milhas na proa. Confirme? Estamos confirmando o limite, voa no máximo 8 milhas nessa proa. Sim, 6313. No 074, chame Recife no 26-0. 60, obrigado. Na 6313, curva à esquerda para 285. Radial 300 de Salvador. Esquerda 285, limita 300 de Salvador. 63, 93. na 6313, curva à esquerda para 240. Esquerda, 240, na 6313. É 313 para o localizador esquerda para 135, reporta isso abrevado. O Rio 5972? 5972, você. Autorização Galeão nível 340. Quem sente pro Galeão 340, aguarde cópia. Baixo, confirme. Confirmo, hoje na 6313 está uma milha de cimbra. Ok, está autorizado o pouso, vento 140 graus, 612 a nós. Já não chove na vertical, porque a pista um pouco molhada. Pouso 5972 para cópia? Sua escuta. Autorizado então para o Galeão via Perusque 50, nível 320, ok? Dá 190, decola com curva direita, saída da Euleda, depois voa Eudes, aciona 5026 e o controle é 199.35. Ok, negativo 340, 320 para Galeão, pelo uniforme Whisky 50, curva direita após saída da El, Leda, depois Eudes e 5026, controle 1935. Está correto, chama para acionar. 180 para Pabuk, Boswell. Italy 408, call the identity and my arrival, descend for level 050. Intermission broken, Italy 408. 408, call the identity and my arrival, descend for level 050. Tanto 050 to my arrival, Italy 408. PA 303, solos 37, livre direita, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, na escuta, PA 303.